uma vez envolvido, cê tá formado no bagulho. O crime é cabuloso, abre o olho, bandido. Dedo de seta leva tiro, sente o peso do perigo. Dedo de seta quer derrubar, plá, plá. No bolinho tá envolvido, plá, plá. Só pra ver no que dá, então, plá, plá. Dedo de seta, dedo de seta. Dedo de seta quer derrubar, plá, plá. No bolinho tá envolvido, plá, plá. Só pra ver no que dá, então, plá, plá. Dedo de seta, dedo de seta. Motoca, paia, caguete, envolve até pivetinho. Na porta da escola tá cheio de aviãozinho. Os moleque vai tá lá. Os de menor vai dar nada se bota pegar. Cheio das ideias na cabeça, fita dominada. Quer ser o bambambão, o poderoso da quebrada. Carreta louca, som no talo, todo mundo quer.